Eu não tenho muita coisa pra dizer. Eu não tenho mundo pra te dar. Uma canção que faça a rima parecer melhor quando você está. Eu não sei por que a gente tem que entender. Se por acaso ninguém precisa explicar, preciso de um verso apenas pra dizer que com você tudo muda. Coisa pra dizer, eu não tenho um mundo pra te dar. Uma canção que faça a rima parecer melhor quando você está. Eu não sei por que a gente tem que entender. Se por acaso ninguém precisa explicar, preciso de um verso apenas pra dizer que com você tudo muda. Como eu e você. Muita gente conhece essa música, né?